11h30 da Gol, chama Recife agora, 12685, alterna 12545. 265, 12545, 8h30, bom dia. No 4, tem previsão para início de táxi? Direita em guia, Alfa, posição da 10 pronto, altímetro no 0 no 8, no 4. Autorizada, linha em decolar, da pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Marcos, é Decolo 08, chama o controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, obrigado, bom dia. O 1714. Salvador, bom dia, voo 9714, passa 2500 para 230. A PUCA, a matéria proa para mais 5 milhas para a passo do mar esquerdo. 714, vigilante. Aciona 5460, controle 120, decimal 8. Táxi com 914. Bom dia, Kilo Bravo, mantenha a chegada à maré, 2000 pés, 1018. Gol no 7-4, chama agora Recife no 2685. Recife 2085 no 7-4. Alfa, reporte pronto, reporte esperada 10, altímetro 0.8, gol 994. Após a liberação, a retaguarda do Boeing da Gol, que está iniciando o táxi agora. Após o mesmo, está iniciando o 01, chame táxi. 35317. O 4 está livre, alinhar e decolar da pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Então o ônus já está livre, chame táxi. 4, decolou 21, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 994, Puca, passando 2000. Gol 994, bom dia, contato radar, sobe para o nível 350, sai da Puca. 350, Puca, Gol 994. Delta Índia e Alfa, reporte pontos para a 10, pronto, altímetro é 10018, 35317. Flip 5317, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 1, 10 graus, 8 nós. E 5317, decolar 225, controle 120, decimal 8, bom voo. Bom trabalho, senhorita. 344 solicita com referência para o Cognis, executado o perfil da saída. 53197, contato radar, suba para o nível 380, saída Malma, aguardando tropa. Sente, cumprindo a saída, aguardando o código. 35344. Bravo, repórter estabilizado no elétrico, ferido 50. Qual é a forma estabilizada no Marcelo Bravo? Controle autoriza o trip Trova, está presente? ...5317, sobe restrito para o nível 320, está presente voa Trova. Ok, restrito 320, está presente, está liberado Trova, confirma. Afirmativo. CF-53197, grato. Segundo 994, Centro Recife, no 2685, 12545. 12685, alterna 2545, gol 994. Na 3520, acione a identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, ajuste na 018.